Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Number 3. The sky falls when it crumbles. Number 2. If you want me, I'm gonna be number 1. Can I only stay with you one more night? As 5 melhores pop hits. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Just because it burns doesn't mean you're gonna die.

If you want it, I'm gonna be ba-ba-boom-boom. If you targetw.com. Referência para o mundo. As cinco melhores pop hits. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors. You and I get so damn dysfunctional, we start keeping score. You and I get sick, yeah, I know that we can't do this no more, yeah. But baby, there you go again, making me love you. Yeah, I stopped using my head, using my head. Todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Hoje, quinta, 22 de novembro. Tudo bemzinho por aí, baby? Espero que seu dia esteja sensacional. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the Greatest Network. E esta foi a edição da tarde do Pop Hits, com os cinco sons mais votados no portal que é referência para o mundo, TargetW.com. E na tarde de quinta, o primeiro lugar do Pop Hits fica com Maroon 5, One More Night. Número 2, Nicki Minaj, Vavavam. Posto de número 3, Paratel, com Skyfall. Na quarta colocação, Psy, Gangnam Style. E o quinto som mais votado na tarde foi Try, com Pink.